Mantenha 130, tá 3520. Gente. Salvador, o gol 1897. Prossegue, senhor. Você escuta para copiar Guarulhos com a informação, Charlie? Charlie, correto, senhor. O senhor tem autorizado o Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda. Após voa direto, posição Bridge, onde intercepta a Prozulu no meia. Segue a Prozulu no meia até Bravo até o Zulu. Após voa direto, posição Trive. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera 120.8. O transponder 5001. Voo 1897. Autorizado Guarulhos, 360, decolada 10, curva direita. Saia Leda, voa Brito, eu juro no meio. IHZ, direto 3, conforme. Aciona 5001, chama o controle 120.8, voo 1897. Procedimento correto, voo 1897. No portão 5, chame pronto para o push, tudo bem? Chamada pronto, no 05, grato 1897. então 80 milhas para Aracaju, pode já passar aquele controle? Aguarde, só mais 2 minutos. Ok, sem problema. Gostaríamos já de coordenar quanto possível a proa do Alfa Romeo 363. Ok, então a partir de agora, Mantenha 130, agora 58 milhas nordeste do Salvador. Mantenha 130, o serviço radar terminado, chame o controle Aretajan 20 decimal 3520. Bom, 203, muito grato e até a próxima. Imperador, gol 1897. Portão 5, postilha de acionamento. Aprovado, portão 5, gol 1897, chame táxi. Livre chama para o táxi, gol 1897. Táxi, gol 1897, a bordo 095, alterna o Galeão com 4 horas. Galeão copiado. O gol 1897 tem táxi aprovado, que é Índia e Alfa, tem o ponto superior à pista no 0, ajuste no 0 no meio agora. Chame pronto para decolar de ponto superior 10, gol 1897. Índia, de via alfa, aponto no banco cerebral no zero, ajustado 1.16, 1.8 no 7 da volta. Pronto, posicionado no zero. 997, a linha decola pista 10, viemos de 2, 1 0 graus com 0,4 nós. A linha decola no zero, gol 297. Controle 1 do 0 decimal 8, bom voo. 08, boa noite, 1 8 na 7. Controle instalador, gol 1 8 na 7, bom dia. Bom dia, boa noite na 7, contato reta na decolagem, e mantém 360 após 2000 direto lenta. Mantém 360 após 2000, valida 1 8 na 7. no 7, desvio à direita, 10 milhas, a proa Lida. 7, vamos na proa Lida. Tomara. O 4447, Ilhéus, eu tenho aprovado 1 no 60, gostaria de copiar 1 no 60, ou aguardar a recuadração para 220, senhor. Recópia. 4447, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 1 no 60, decola da pista 1 no 0, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda. Após Leda e Ilhéus, controle Salvador opera em 1 no 20.8, transponder 5 0 1 no 0, azul 4447. Azul 4447, o portão 1 no chame pronto para pushback acionamento. Assumindo pro Adileda, gol 1897. Entendi.